vez. Em um bosque cheio de lindas árvores, voava o biquinho, um passarinho que vivia em paz, cantando alegremente. Ele pousava de galho em galho, fazendo piu-piu. Biquinho tinha um sonho. Ele queria muito conhecer o mar. Até agora, ele só conhecia as histórias que seu avô contava. Biquinho, o mar parece uma grande floresta azul. É lindo e tão extenso que você não consegue ver o seu final. É bem diferente daquele riacho que corre ali embaixo. No bosque onde Biquinho morava, corria um lindo riacho de águas cristalinas. Neste riacho vivia a Nina, uma peixinha muito responsável e que estava sempre concentrada em suas tarefas. Nina sabia nadar muito bem e era tão dedicada que até aprendeu a saltar no ar. Ela vinha nadando do fundo do riacho e dava um belo salto no ar. Certo dia, ela saltou e quando saiu da água, avistou a Lili, uma pequena gatinha que passeava pelo bosque. Nina levou um susto e correu para se esconder. O que ela não sabia era que Lili era uma gatinha que gostava de carinho. E sabe de uma coisa? A Lili já tinha até visto a Nina antes, porque ela bebia água no riacho. Ah, deixa eu te contar. A Nina não vivia sozinha, não. Ela tinha uma amiguinha que se chamava Ricota. Olá, Nina! Uma tartaruga que sempre aparecia no riacho para conversar. Ricota! Onde você estava? Eu estava passeando perto do parquinho. O Floquinho estava lá. Floquinho? Sim. É um cachorrinho que faz au-au. Como ele faz? Au-au. Você não ficou com medo? Não. O Floquinho é muito, muito bonzinho. E ele sempre ajuda as pessoas. Ah, e você conversou com ele? Bem, você sabe que eu não faço nenhum barulho, né? Você faz glu-glu. A Lili faz miau. O Biquinho faz piu-piu. E o Floquinho faz au-au. Mas eu não faço barulho. Ricota era uma tartaruga muito paciente e vivia muito feliz. Ela gostava de estar sempre limpinha. Tchau, Nina. Vou indo dar mais uma voltinha. Tchau, Ricota. Até breve. E a Ricota saiu andando bem devagarzinho. E o dia foi passando. A tarde foi chegando e o sol foi se pondo ao horizonte, se escondendo por detrás das colinas. O vento soprava suavemente e uma brisa refrescante tomava conta do bosque. Caía a noite e a lua estava bem bonita no céu, iluminando a copa das árvores. De repente, Bica acorda assustada e desce do coleiro. Que barulho foi esse, meu Deus? A essa hora? Bibica era uma galinha que vivia no bosque. Ela trabalhava muito. Trabalhava o dia todo e sempre com muito amor. Ela não tinha preguiça. Quando chegava a noite, Bibica estava cansada e ia para sua casinha, que se chama Galinheiro, subia no poleiro e dormia até o sol dar o seu brilho pela manhã. Mas naquela noite... Meu Deus, a essa hora? Cui, cui, quem está aí? É o Bolota. Bolota? Quem é Bolota? Sou um Lannister. Estou dando uma volta por aqui. Não queria te acordar, me desculpe. É que eu sou muito ligeiro e acabei fazendo barulho. Passeando a essa hora da noite? É porque eu durmo de dia. Então, fico acordado durante a noite. Bolota era um hamster muito atento e estava sempre ligado em todas as coisas que aconteciam em sua volta. Como você se chama? Sou a Bibica. Prazer, Bibica. E me desculpe atrapalhar seu sono. Vou indo embora. Tchau, tchau. Então, Bolota foi passear ao longo do riacho para ver se Nina estava dormindo bem. Eles eram amiguinhos. Glu, Nina, você está acordada? Bolota, você por aqui? É, sabe que sou muito atento, né? Eu vim ver se você estava dormindo bem. Obrigada, eu estava sem sono. Então fiquei pensando e pensando. Daí tive uma ideia. Que legal, uma ideia. É, olha só, Bolota. A gente vive tão sozinho. Cada um para um lado. Tem animalzinho que eu nem conheço ainda. Só ouço falar. É verdade mesmo, né? É, e se a gente se juntasse? Os animaizinhos aqui do bosque. Daí a gente forma uma turminha bem divertida. E todos podem se ajudar. Nossa, que ideia legal! Você me ajuda? Claro, Nina! Agora? Não! Vamos esperar amanhecer o dia. Ah! Que foi? De dia eu durmo. Nossa, é mesmo, né? Então, faz assim. Procura todos os animaizinhos que moram no bosque. Acorde todos eles e peça para que venham falar comigo pela manhã. Daí eu converso com eles enquanto você vai dormir. Eba! Estou indo! Estou indo! Cui, cui, cui! Uhul! Então, Bolota saiu ligeirinho e foi encontrar cada animalzinho para contar a ideia que a Nina tinha tido. Ei, acorda! Acorda! Você de novo! Piquinho! Piquinho! Dando a notícia, e todos ficaram muito felizes com a ideia. Viva! Viva! Então a noite passou, e um brilho avermelhado foi tomando conta do horizonte. O sol aparecia. Aquele seria um lindo e longo dia. Assim que amanheceu, todos correram para a beira do riacho para encontrar a Nina. Quando estavam chegando, viram Nina reunida com um amiguinho, toda animada com a ideia. Oi, gente! O Pipo adorou a ideia e ele vai ficar com a gente. Olá, amiguinhos! Estou muito feliz! Pipo era um coelhinho que amava ficar com sua família. Ele era um pouco assustado, então seus amiguinhos tomavam bastante cuidado com ele. Então, todos ficaram amiguinhos e passaram a brincar juntos todos os dias. O cachorrinho Floquinho, a gatinha Lili, o coelhinho Pipo, a tartaruga Ricota, o hamster Bolota, a peixinha Nina, a galinha Bibica e o passarinho Biquinho. Eles sempre brincavam se respeitando muito. Um ajudando o outro com muita dedicação, paciência e alegria. E assim se formou a turminha. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu. A Nina levou o Biquinho para conhecer o mar. Ele voava tão feliz e não parava de cantar. Ele faz mil.